edição, até porque você não me perguntou, mas eu te falo. A minha candidatura foi uma candidatura que não ofendia nenhum pré-candidato. Então me sinto muito confortável para declarar apoio ao Farid, porque em nenhum momento da minha candidatura eu me indispus com ele. Eu fiz nenhuma contraposição com o Farid. Eu estava simplesmente no polo oposto. E o meu perfil. Então hoje eu estou à vontade para tomar essa decisão. E acredito que as pessoas que votaram em Giovanni, que acreditam em Giovanni, também vão se sentir confiáveis, vão entender minha forma de pensar para apoiar o Farid e apoiar o Walter, que eu reputo é uma das grandes pessoas que eu conheci aí, gente boa, tem bom pensamento, tem boas ideias, né? E teve humildade, estou até aqui agora, vim no comitê dele agora à noite, para isso. Para quê? Para saber o que ele está fazendo. Ontem eu fui numa reunião para saber as pessoas que ele está lidando. E estou participando. Quando eu falo que eu vou fazer um projeto, eu falo e faço.